Baby, eu quero ter você. Ter você. Louco, fico sem te ver. Sem te ver. Deixa acontecer. Se entregue ao prazer. Não vai, não vai se arrepender. Sou um cara tranquilo, vivo sem vacilo. Quando vejo ela passando, fico até perdido. Primeiro te conheço e viro seu amigo. Depois te dou conforto, carinho, eu faço isso. Vem comigo, mulher, vou te levar pra viagem. Louvite te deixa louca na primeira abordagem. Te levo fazer compras juntos, tirar uma onda. Meu show vai começar, oh, vem pra cá que bomba. Você deve estar achando que sou igual aos outros. Jogo o jogo, te mostro minha pegada um pouco. Depois do show, te levo onde você quiser. Posso te fazer única, não igual uma qualquer. Adoro cair na estrada, já chegou o verão. Moças bonitas vão à praia, vão ao calçadão. Estou de boa, boné Yanks na observação. Olhei ela, olhou, chegou a hora da ação. Agora conta pra amiga, estava com Louvite. Meu telefone está tocando, a gata não resiste. Eu quero ter você. Louco, fico sem te ver. Sem te ver. Deixa acontecer. Se entregue ao prazer. Não vai, não vai se arrepender. Eu quero ter você. Louco, fico sem te ver. Sem te ver. Deixa acontecer. Se entregue ao prazer. Não vai, não vai se arrepender. Eu falo sério. Eu não brinco não, me deixa entrar no seu coração. Vem que eu te quero, não é ilusão. A nossa relação, vem comigo. Eu quero te mostrar um mundo novo. Você pode confiar. Não tem segredo, é só se entregar. Deixa eu te levar, eu sei que vai gostar. Nele posso ser o mal, o sedutor. Também sou um cara legal, o confortador. Você está comigo, macho alfa, se acalme. É seu dia de sorte, sou jovem, estou no meu auge. Seja de conforto, seja de confiança, seja de conexão, atenção, quanta abundância. Vou embarcar num avião, vou te convidar pra ir. Podemos conhecer o mundo, surfar no Havaí. Você fica apaixonada na pegada monstra. Mostra o meu valor na sedução, gata, qual é a vergonha? Te conheço a luz do dia, quanto menos espera. Quando você está na rua ou na passarela, você está cansada de elogios baratos. Vem comigo, baby, seus instintos serão ativados. Não fique agitada, minha agenda tá lotada. São compromissos, não pensa que tá isolada. Só apenas eu te conquisto na simplicidade. Larga esse mané e vem aqui pro homem de verdade. Eu quero ter você, você. Louco, fico sem te ver. Sem te ver. Deixa acontecer. Se entregue ao prazer. Não vai, não vai se arrepender. Eu quero ter você, você. Louco, fico sem te ver. Sem te ver. Deixa acontecer. Se entregue ao prazer. Não vai, não vai se arrepender.